O programa a seguir é uma produção sob supervisão acadêmica de alunos do curso de Comunicação Social da Estácio Friburgo. Fala, galerinha ligadinha aqui na Rádio Estação. Eu sou a Gabriela Bini e quero contar com a sua companhia para mais um programa Estácio em Pauta. E hoje o nosso destaque vai ser a Jornada da Indústria Criativa. O evento é realizado pelo Curso de Comunicação Social da Estácio Friburgo. Confere com a gente aí o que vai rolar no programa de hoje. Estácio em Pauta. A repórter Nina Balbi passa pra gente as novidades no ar. É com você, Nina. Olá, Gabriela. No programa de hoje vamos falar bastante sobre empreendedorismo e inovação, do nosso quadro de esporte e um bate-papo sobre casamento com a Karine Knust. E além disso, vamos desvendar os mistérios do tão temido trabalho de conclusão de curso, o popular TCC. Além, é claro, da participação do ouvinte pelas redes sociais, através do Facebook do Nucom Nova Friburgo. É com você, Gabriela. Obrigada, Nina. É diversão garantida pro seu dia, hein? Com produção de Michele Salarini e Bianca Chabudé. Texto, supervisão e trabalhos técnicos de Rafael Seabra. Está no ar o Estácio em Pauta. Você está de carona com a Rádio Estação. Gabriela Bini. Sou eu, com você, pela Rádio Estação, a rádio do seu coração. Tá curioso aí pra saber o que é a Jornada da Indústria Criativa, né? Então vamos lá. Só pra te dar uma dica, tem a ver com inovação e empreendedorismo. Quem conta mais detalhes pra gente é a repórter Paola Oliveira. Vai, Paola, com você. Gabriela Bini, 2 dias de aprendizado e palestras marcaram a Jornada da Indústria Criativa aqui na Estácio de Friburgo. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a rotina de diversos profissionais. Eles descobriram histórias de pessoas que empreenderam e conquistaram espaço no mercado de trabalho. O coordenador do curso de jornalismo, Jorge Marum, apontou a integração dos estudantes como um dos pontos positivos do evento. Bom, eu só posso agradecer o trabalho desenvolvido pelos alunos para que a Jornada da Indústria Criativa fosse um sucesso. Não apenas pela presença maciça dos alunos, da grande maioria dos alunos de jornalismo, publicidade e propaganda, como também muitos alunos que atuaram na cobertura jornalística do evento, na preparação prévia das peças de divulgação, enfim, todo um trabalho de suporte que permitiu que a jornada fosse um grande sucesso. A Jornada da Indústria Criativa foi realizada nos dias 12 e 14 de maio na Estácio de Friburgo. O evento contou com a presença de alunos de comunicação e de outros cursos. Segue com você, Gabriela Bini. Ah, agora sim ficou claro o que foi a Jornada da Indústria Criativa, né? Movimentou a Estácio inteira aqui em Nova Friburgo. Financiamento estudantil sem juros. Pague metade da mensalidade no dobro do tempo. Seguro educacional, até 6 mensalidades pagas caso você perca seu emprego. Portal de vagas, milhares de oportunidades de emprego e estágio exclusivamente para os alunos da Estácio. Inscrições e informações, acesse www.estacio.br. Agora aqui no programa é hora de registrar a participação dos nossos ouvintes. Tá na rede. Está tudo bem, Bianca Chabudé? Tudo ótimo, Gabriela. Hora de ouvir o que os alunos de comunicação social acharam da palestra. Para começar, vamos ao áudio do estudante Lucas Pati. Sim, o Leandro, né, foi bem também, o Pedro também foi muitíssimo bem. Então, ele vai ter uma explicação mais aprofundada, né, porque ele gosta também de fazer esses tipos de textos. E tem mais gente participando da nossa enquete, a aluna Manuela Perpétuo. Sensacional, porque é uma oportunidade muito legal do pessoal ver o mercado muito maneiro. Mercado que tem um crescimento muito grande e é muito importante pra gente também ter a oportunidade de poder seguir nisso. É isso, Gabriela. Daqui a pouco eu volto com mais participações. Rádio Estação. Muito bom ter a participação da galera no nosso programa, né? Ainda hoje você confere mais sobre a Jornada da Indústria Criativa e ainda uma entrevista inspiradora e dicas para tirar uma excelente nota no trabalho de conclusão de curso. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos apresentando Estácio em Pauta. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona? Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já. Você sabia que dá para fazer faculdade na Estácio utilizando a sua nota do Enem? Usando o resultado do seu Enem de qualquer ano, você pode começar a graduação e ainda ganhar um desconto de 30% no primeiro semestre, nos cursos de graduação presencial e flex. Consulte o regulamento no site www.estacio.br/enem e conheça as regras para participar. A nossa vida é transformar a sua. Estácio, apoiadora oficial do Rio 2016. A grande vantagem dos nossos tempos é ter mais escolhas. Uma boa escolha é estudar à distância na Estácio. Tem tudo o que eu preciso, com qualidade, e combina comigo. Que bom que vou poder estudar, mantendo minha liberdade de escolha, né? Graduação à distância na Estácio. Inscreva-se já. Voltamos a apresentar Estácio em Pauta. Gabriela Bini. De volta com o Estácio em Pauta, um programa produzido por alunos do curso de Comunicação Social, com destaque hoje para a Jornada da Indústria Criativa. E uma das palestras do evento teve a fotografia como principal foco, não é mesmo, Patrícia Carvalho? Conta mais pra gente. Um clique fotográfico pode eternizar momentos e trazer lembranças boas ou ruins para quem vê uma foto no álbum. Mas afinal, o que o fotógrafo precisa fazer para conquistar mercado no mundo cada vez mais informatizado? O fotógrafo João Carlos Miranda aponta alguns diferenciais. Hoje, num mundo onde a imagem, né, ela é tão importante, ela faz parte de tantos momentos na nossa vida, através de celulares, tablets, o fotógrafo, para se diferenciar no mercado, ele tem que sair do senso comum, mas, ao mesmo tempo, ele tem que manter o pé no chão. A fotografia clássica, aquela fotografia bem feita, bem focada, bem enquadrada, essa não vai sair de moda nunca. Essa é uma fotografia que ela é atemporal. João Carlos Miranda foi um dos convidados da Jornada da Indústria Criativa. No bate-papo com os alunos, que durou mais de uma hora, ele mostrou fotos e contou detalhes sobre o início na profissão. Eu fui monitor de fotografia na faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade na época. E abriu uma oportunidade na Estácio na época, não sei se ainda tem, de ser monitor. Eu estudei, já gostei, não sabia que gostava, mas gostei da matéria, fiquei com nota boa, passei na prova para ser monitor e fiquei um ano sendo monitor de fotografia para ganhar os 100 reais para ajudar a pagar a faculdade. Comprei uma máquina financiada de uma amiga minha, de filme ainda, e comecei a fazer foto de graça para todo mundo. E é o caminho que todo mundo começa a fazer quando você começa. Aí um bombeiro lá ia casar, não tinha dinheiro para contratar um fotógrafo mais caro, eu cobrava 200 reais, ia lá, fazia as fotos para ele e ficava na festa. O olhar fotográfico foi um dos pontos destacados por João Carlos Miranda como um dos diferenciais para conquistar sucesso na profissão. Primeiro, saber que um evento não é igual ao outro. Você vai ter que se adaptar a cada evento. Saber que você vai ter que estudar a vida inteira, porque a fotografia é arte. A arte, você tem que investir sempre em ver outras fotos, frequentar workshops, ler livros, assistir DVDs, tutoriais na internet. Você tem que ter essa humildade de achar sempre que você pode mais. E você, Gabriela, gosta de fazer foto ou aparecer nelas? É, Patrícia, difícil essa pergunta, viu? Olha, sinceramente, eu prefiro fazer as fotos, hein? Eu sou um pouquinho tímida, eu não gosto de aparecer em foto, não. Mas vamos lá, se tiver que aparecer, a gente aparece. Rádio Estação. Chegando aí, o primeiro sucesso do programa de hoje é, rapaz, essa música faz sucesso na minha, na sua, na nossa playlist. É o pedido dos nossos ouvintes aqui da Rádio Estação. Practically ignored. One of many zeros. Get depois do sucesso de Coffin TV, do Blue. O nosso papo agora é entrevista de emprego. Afinal, as redes sociais podem ajudar na contratação, hein? O repórter Leandro Feitosa tem uma convidada que entende tudo sobre o assunto. Vai, Leandro! Olá, Gabriela. Quem desvenda essa questão é a gestora de recursos humanos, Luciana Trigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Afinal, as redes sociais podem interferir numa contratação de emprego? Ah, sem sombra de dúvida, né? Hoje acaba sendo uma ferramenta do RH também, porque acaba acessando também as redes sociais e a gente consegue identificar também um pouco do perfil do candidato que está se candidatando para a empresa. Então, sem dúvida, é um diferencial bem considerável. Quais os cuidados que o candidato precisa tomar nas redes sociais? Na realidade, assim, a exposição ela é inevitável, né? Então você tem que ter um cuidado também do que você está expondo, porque na realidade as pessoas estão de olho. Então, da maneira como você se comporta, das amizades que você tem, eu acho que de uma maneira geral a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a parte comportamental. Como conquistar uma oportunidade de emprego em tempos de crise? Eu acho que nesses tempos de crise o que prevalece é a insistência. A proatividade mesmo, a insistência mesmo de não desistir e correr atrás, porque um bom profissional ele sempre tem um espaço no mercado. E quais as dicas para fazer um bom currículo? Que esse currículo seja objetivo, claro, que passe a mensagem de forma objetiva, que não tenha muita informação extra, né? Você vai colocar ali a tua experiência profissional de forma bem resumida, porque isso vai ser elaborado e trabalhado e identificado depois com o profissional que vai te analisar. Então não é necessário colocar tudo no currículo. O currículo pode vir de uma forma bem resumida. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Segue com você, Gabriela Bini. Entrevista. E para explicar melhor sobre redes sociais, está na linha com a gente agora a gestora de mídias sociais, Natália Albertini. Olá, Natália. Muito obrigada pela sua participação aqui no Estácio em Pauta. É um prazer estar conversando com vocês agora. Muito obrigada pelo convite. Quais os principais cuidados que as pessoas devem tomar nas redes sociais? Bom, as redes sociais são um espelho do nosso comportamento na sociedade, né? É importante manter os bons costumes também nas redes. Algumas pessoas têm o hábito de pensar que a internet é uma terra meio que sem lei. E isso não é verdade. Hoje já existem leis específicas para atos cometidos no mundo virtual. É importante preservar a cordialidade, o bom senso, né? A gente tem que preservar os bons costumes, né? É preciso ter cautela para comentar alguma notícia pela internet? Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. Ela diz assim: na internet não escreva nada que você não publicaria em um outdoor. E é isso mesmo. A proporção das coisas na internet é incomensurável. Às vezes um simples comentário pode se tornar um viral e transformar a sua vida para melhor e também para pior. E por isso que é importante assim a gente pensar bem e ver as coisas que a gente vai comentar ou compartilhar para aquilo não virar uma bola de neve da qual você realmente não tem controle. E quanto ao compartilhamento, quais são os principais cuidados que a gente precisa ter? Eu sou a favor das pessoas compartilharem suas ideias e assuntos com as quais elas se identificam. Eu acho que o perfil, a timeline ali é para você realmente marcar a sua identidade e falar coisas que fazem parte do seu mundo, né? Mas o que é mais importante, assim, é se preocupar com a veracidade da informação, né? Não é bacana sair compartilhando as coisas sem saber se aquilo é ou não verdade, né? Você pode influenciar na vida de muita gente. Então, é bacana checar as informações e ver se aquilo vale a pena ou não o seu compartilhamento. Estamos conversando com a gestora de mídias sociais, Natália Albertini. Já sobre o Snapchat, que se torna cada vez mais uma realidade, a pergunta é essa, hein, gente? Como não ficar naquela sainha justa? Rapaz, aquela sainha justa quando a gente grava um vídeo. Eu acho que o Snapchat é uma rede atraente pelo seu dinamismo. O conteúdo que você posta ali deve ser verdadeiro. Tipo, não dá pra forçar a barra pra transmitir uma coisa que não é verdade. As pessoas, principalmente os jovens, gostam de autenticidade. Então, o que vale é você gravar, você produzir um conteúdo que realmente transmita uma mensagem verdadeira. Na sua opinião, qual o futuro das redes sociais? Nossa, que pergunta complexa, né? Qual o futuro das redes sociais? Eu acho que as redes vão acompanhar os nossos passos. Todos os aplicativos, sites e as redes sociais que são criadas para cumprir um papel na sociedade. Temos que usá-las com sabedoria para cultivar e aprender coisas boas. Eu acho que essa é a principal função. Natália Albertini, obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação aqui na Rádio Estação, a rádio do nosso, do seu, do meu, do nosso coração. Foi muito bom participar. Obrigada pelo convite e até a próxima. No Amigo Indica Estácio, todo mundo tem vantagens, tanto quem indica quanto quem é indicado também ganha aquele descontão. Saiba as condições no site www.amigoindicaestacio.com.br. Estácio, a nossa vida é transformar a sua. Rádio Estação. Galera, fique atentos no que posta nas redes sociais, tá? Não perca a oportunidade de crescimento profissional. O nosso próximo assunto aqui no Estácio em Pauta vai ser empreendedorismo. Será que é tão difícil ter o próprio negócio em tempos de crise? As respostas você confere daqui a pouquinho. Estamos apresentando Estácio em Pauta. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar? A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona? Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já. A grande vantagem dos nossos tempos é ter mais escolhas. Uma boa escolha é estudar à distância na Estácio. Tem tudo o que eu preciso, com qualidade, e combina comigo. Que bom que vou poder estudar, mantendo minha liberdade de escolha, né? Graduação à distância na Estácio. Inscreva-se já. Você sabia que dá para fazer faculdade na Estácio utilizando a sua nota do Enem? Usando o resultado do seu Enem de qualquer ano, você pode começar a graduação e ainda ganhar um desconto de 30% no primeiro semestre, nos cursos de graduação presencial e flex. Consulte o regulamento no site www.estacio.br/enem e conheça as regras para participar. A nossa vida é transformar a sua. Estácio, apoiadora oficial do Rio 2016. Voltamos a apresentar Estácio em Pauta. Gabriela Bini. Essa é a Rádio Estação, a rádio do nosso, do meu, do seu coração, a primeira rádio universitária da região serrana. Uma produção dos alunos do curso de comunicação social. Momento empreendedor. Nosso programa Estácio em Pauta agora tem como tema o empreendedorismo, as dificuldades, os desafios daqueles que buscam ganhar dinheiro montando a sua própria empresa. Confira na nossa reportagem. Pois é, Gabriela. O número de empreendedores cresce a cada dia no país. 3 a cada 10 brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio. Os dados foram divulgados em 2005 pelo SEBRAE e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. De acordo com esse estudo, em 10 anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil aumentou cerca de 23% e em 2004 para 34,5% no ano passado. Os desafios e as dificuldades de conquistar os espaços foram apontados pelo empresário Luiz Correia. O desafio, na verdade, são desafios às vezes burocráticos, né? Você tem vários entraves burocráticos e às vezes as próprias pessoas que estão ao seu entorno não acreditam muito no negócio e ficam te puxando meio para baixo. Então, o desafio é basicamente o próprio Brasil, ele já é o problema em si, e o pessoal, que às vezes não acredita. O momento de incertezas e desafios foi apontado pela também empresária Jorge Barros durante a jornada da indústria criativa. O maior desafio desafio, na verdade, é manter a motivação dos funcionários, a gente manter a qualidade do ensino, claro que o cliente sempre em primeiro lugar, né? E principalmente numa situação de crise, né? A gente procurar manter a motivação e passar isso também para os nossos clientes. Na comparação mundial, ainda segundo pesquisa recomendada pelo Sebrae, o Brasil se destaca com a maior taxa de empreendedorismo, quase 8 pontos percentuais à frente da China, com o segundo colocado. O país ainda supera índice dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Reportagem Dari Curti segue com você, Gabriela Bini. Muito legal a história de empreendedorismo. E agora aqui com a gente, também falando sobre gestão empresarial, o gerente administrativo aqui do Campus Friburgo, Antônio Teixeira. Obrigada pela sua participação. Olá, Gabriela. Obrigado pela oportunidade aqui para poder estar no Estácio em Pauta e poder ajudar com algumas questões na parte de gestão, na parte de gestão financeira. Para começar, nós gostaríamos de saber que tipo de profissional o mercado procura atualmente. A gente procura um profissional no mercado é bastante versátil e especializado, né? Versátil como assim? É aquele profissional que ele tem competências, né? Não só gerenciais, né? Competências de entender como funciona uma operação, entender como é que funciona a mecânica do negócio. E é claro, um comprometimento básico da função e, contudo, isso ajuda no desenvolvimento até de equipes. Se ele está na área de gestão, se ele é um profissional que sabe, conhece a regra do negócio, ele tem condições de formar equipes, gerir pessoas, né, que é um grande desafio também. Quais são os desafios da gestão administrativa? No caso, Gabriela, os nossos desafios, né, seria lidar, né, no caso, numa gestão administrativa, dependendo do negócio, no caso aqui na Estácio, eu trabalho com pessoas, né? Eu não tenho uma linha de produção. Não existe linha de produção, são pessoas. Então, é um desafio, né? A gente gerir pessoas, trazer pessoas para o nosso jogo, para o nosso time, né? Digamos assim, que existe N personalidade, né? Nós, seres humanos, né? Vamos falar, digamos assim, temos personalidade. Como tem pessoas que têm uma aptidão melhor, outras não, e outras que só sabem operar, mas não conseguem, opera somente aquilo que está sendo direcionado. O desafio de um grande gestor hoje é formar novos gestores. E uma pessoa formada em comunicação social pode se transformar em um gestor? Claro, comunicação social, por que não, né? Hoje em dia, o mercado de trabalho, né? Adaptação é tudo. E, ou seja, eu sou formado um profissional, né? Faz de conta, né? Formei em comunicação social. É claro, existe pós-graduação de gestão de pessoas, gestão empresarial, né, controladoria, que pode assumir a área de gestão, ou seja, ele pode interligar, né, a área de comunicação e gerir, né, um próprio estúdio, ele pode gerir, enfim, qualquer veículo de comunicação. E é claro, o gestor, né, propriamente dito, né, não somente é aquele que se formou em administração, é aquele que tem a capacidade, né, ele tem a capacitação, né, ele consegue desenvolver, né, essa competência gerencial, ter essa função de gestor e, é claro, ele pode academicamente se aperfeiçoar. Qual a dica que você pode deixar para os curiosos num assunto? Então, Gabriela, essa dica, no caso, né, para poder, eu sou curioso, né, eu tô querendo saber um pouco mais, né, sobre gestão, no caso. Gestão, parece, né, a gente até brinca, né, pô, como é que vai gerir? Vamos ler um livro, vou aprender a gerenciar? Não, gestão não é assim. Gestão é o tempo, né? Gestão é a prática. Gestão também tem, claro, a sua doutrina. Porém, gestão é pessoas. Gestão é você criar métodos e processos também. Supervisionar também faz parte de uma parte da gestão. Vai a campo, pesquisa, conversa com quem está liderando equipes. No caso, líderes, grandes pessoas, até mesmo em empresas, procurem, marquem uma entrevista de um bate-papo, né, um café, vá até algumas empresas, conversem com esses profissionais. Obrigada pela sua participação, Antônio Teixeira, sucesso para você. Obrigado, Gabriela, pela oportunidade, fico à disposição, espero voltar aqui mais vezes e tenha aí sucesso aí também. Você está ouvindo Rádio Estação. Você sabia que a Estácio oferece cursos na modalidade Flex? Não! Escuta só, 60% do curso à distância e 40% presencial. Ideal para quem tem pouco tempo e muita vontade de estudar. O diploma é o mesmo da graduação presencial. Material didático digital gratuito, mensalidades mais acessíveis e fixas por semestre. Conheça os cursos no site www.estacio.br. E agora é hora de falar de esporte, hein? As notícias das Olimpíadas é com você, Lucas Valadares. E aí, beleza? Tudo certo, Gabriela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é esgrima? Esgrima? Não tenho a menor ideia. Posso imaginar um pouquinho que seja alguma coisa referente à espada e tal, mas não sei o que que é. Fala aí pra gente. É um esporte que evolui da antiga forma de combate, em que o objetivo é tocar o adversário com uma lâmina ao mesmo tempo que se evita ser tocado por ele. Existem três disciplinas de esgrima: o florete, a espada e o sabre. Os maiores medalhistas nessa categoria são os países da Itália e da Hungria. Eu não tinha a menor ideia o que poderia ser esse esporte, hein? A pista de esgrima tem 14 metros de comprimento. Nas Olimpíadas, as disputas masculinas começaram em 1896. Em 1924, as mulheres começaram a participar da competição. Daqui a pouco eu volto com a segunda edição no De Olho nas Olimpíadas. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Tá curioso para saber quais serão os nossos próximos assuntos aqui no Estácio em Pauta? Não saia daí, mas antes é hora de música. Você confere agora ela, Ivete Sangalo, Azul da Cor do Mar. procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Estamos apresentando Estácio em Pauta. Você sabia que dá para fazer faculdade na Estácio utilizando a sua nota do Enem? Usando o resultado do seu Enem de qualquer ano, você pode começar a graduação e ainda ganhar um desconto de 30% no primeiro semestre, nos cursos de graduação presencial e flex. Consulte o regulamento no site www.estácio.br/enem e conheça as regras para participar. A nossa vida é transformar a sua. Estácio, apoiadora oficial do Rio 2016. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar? A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona? Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já. A grande vantagem dos nossos tempos é ter mais escolhas. Uma boa escolha é estudar à distância na Estácio. Tem tudo o que eu preciso, com qualidade, e combina comigo. Que bom que vou poder estudar, mantendo minha liberdade de escolha, né? Graduação à distância na Estácio. Inscreva-se já. Voltamos a apresentar Estácio em Pauta. Gabriela Bini. De volta com o nosso último bloco do programa Estácio em Pauta. O papo agora é o tão temido trabalho de conclusão de curso, TCC. Para desvendar esse mistério, a repórter Samara Rodrigues foi conferir. Samara Rodrigues, conta pra gente. Quando o assunto é trabalho de conclusão de curso, as opiniões são diversas. Porque eu, por exemplo, nem imagino pra onde começar na monografia. Os desafios e as dificuldades de passar por essa etapa foi o tema de palestra. A atividade fez parte da jornada da indústria criativa. O estudante Pedro Toledo aponta o planejamento do trabalho como fundamental para o desenvolvimento da atividade. É o esforço, claro, na aprendizagem durante os 4 anos de curso, mas principalmente a imersão. Uhum. Então, a sugestão maior é investir numa área que você goste, pesquisar algo que você realmente queira e que acha que precisa ser pesquisado. É olhar para os pontos em que as pessoas não estão habituadas a olhar. Uhum. Né? E foi isso que eu fiz no meu trabalho acadêmico. A formatação do TCC foi lembrada pelo estudante Leandro Leão como uma das principais dificuldades. É uma experiência nova, é muito difícil a princípio, porque você não tem noção de onde você está indo, mas como eu falei na palestra, tem vários fatores que te auxiliam. Né? O fato de você ter um processo que a gente não tem aquela noção, né? Acha que é um professor para uma turma inteira. Realmente é, mas é um professor que vai ter um tempo específico só para você. Sempre dessa turma inteira são 15 minutos para cada um. Isso facilita muito, que vai te indicar livros e o caminho correto de você seguir. E também um pouquinho dessa experiência para evitar que as pessoas incorram no mesmo erro, às vezes numa falta de planejamento. Então tem umas dicas interessantes para que evitem, às vezes, passar por problemas pelos quais eu passei. E talvez a minha experiência possa ajudá-las a ter mais facilidade na hora de iniciar essa trajetória, essa caminhada. Entrevista em Foco. Para a gente entender mais um pouquinho sobre o assunto de trabalho de conclusão de curso, o Estácio em Pauta recebe o professor Fernando Otávio. Prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer, Gabriela Bini, estar aqui e poder tirar algumas dúvidas sobre o trabalho de conclusão de curso. Por que o TCC é tão temido pelos alunos, professor? O TCC, ele é temido pelos alunos. Por quê? É muito simples. A gente tem que criar uma cultura e tenho certeza que os professores da Estácio vêm criando essa cultura, mas ainda não está solidificada. Que cultura é essa? É a cultura da leitura. Ora, TCC nada mais é do que um trabalho científico. E, a meu ver, só escreve ciência quem lê ciência. Ou seja, para eu descrever um trabalho científico, eu tenho não só que ter lido um bom número de livros, como principalmente artigos científicos, para que, a partir dessa leitura, eu consiga começar a escrever. Como acompanhamos na reportagem, Samara Rodrigues, a escolha do tema foi uma das principais dificuldades. Como superar essa barreira? Em relação à escolha do tema, quanto maior for a gama de leitura sua de artigos científicos, maior vai ser o quê? Teoricamente, o seu conhecimento. A consequência disso, você ter mais facilidade para encontrar um tema dentro da sua área de estudo. E uma das coisas que se faz necessário também seria os alunos se dedicarem mais à iniciação científica. Porque aí, acredito eu, teriam eles a condição fácil, ou seja, mais fácil, para poder identificar determinados temas. Até porque, dentro dessa iniciação científica, iria fazer o quê? Iria fazer com que este aluno abrisse mais o seu leque de conhecimento. O planejamento é tudo num trabalho monográfico? O planejamento é tudo num trabalho monográfico. Sem planejamento, você se enrola cada vez mais. Independente da leitura, o planejamento se faz presente. E quem é que organiza isso, ajuda a organizar? É o professor de TCC. De que maneira? Primeiro, vai ser escolhido um tema. Depois, vai começar um processo de etapa por etapa. Qual é o papel do aluno? Cumprir essas etapas semanalmente. Porque aí, cumprindo as etapas semanalmente, as dúvidas que irão surgir serão sanadas e o aluno conseguirá ter uma desenvoltura maior na sua escrita em decorrência dessas etapas que foram feitas. E aí, por isso, esse planejamento é tão importante no trabalho monográfico. Como o aluno deve se organizar para fazer as leituras para montar a monografia? O aluno deve se organizar, primeiro, colhendo os artigos. E já deve estar familiarizado, porque vem desde o primeiro período fazendo atividades. É difícil, na minha cabeça como professor, ver que um aluno chega no final de curso e ainda tenha muitas dúvidas. Ele pode ter dúvidas, mas não sobre determinado tema. Por isso, pede-se 5 ou 6 temas. Os professores de TCC pedem 5 ou 6 temas para que o aluno possa, a partir desses temas, com o professor, desenvolver o trabalho. Então, o aluno pega ali uns 5 ou 6 artigos, a partir do que ele já tem, do conhecimento dele, e faria um resumo da introdução, um resumo dos objetivos gerais, ou do objetivo geral da pesquisa, um resumo da justificativa, um resumo de cada tópico do artigo científico. E aí, o que, que ele faria? Ele vai arquivar esses resumos. Do mesma maneira, ele, falando ainda, voltando lá ao planejamento, ele vai fazer o quê? Ele já vai fazendo a seleção do quê? Das referências que ele está lendo. Para quê? Para quando estiver fechando a monografia ou o TCC, ou mesmo o próprio artigo científico, ele já tenha tudo organizado. Qualquer leitura científica deve ser simples, fácil e prática. O que, que eu quero dizer com isso? Você pega faz um trabalho científico, pega ele, esse trabalho, e dá para o porteiro do prédio, para o jardineiro, para uma pessoa que não tenha conhecimento na área. Se essa pessoa ler e entender, palmas para você. Você fez um ótimo trabalho, teoricamente. Se ela não entender, refaça tudo. E como se comportar no dia da apresentação? O dia da apresentação é um dia que todos ficamos nervosos. Não só alunos, como professores também. Porque nós temos que apresentar o trabalho de conclusão num tempo pré-determinado, estipulado. E como os apresentamos? A primeira coisa, nome, o título do trabalho. Após o título do trabalho, uma breve introdução do que você vai fazer, ou seja, de qual é a sua pesquisa. objetivo geral, justificativa, alguma fundamentação rapidamente para que a banca perceba que você aprofundou o trabalho, qual foi o princípio metodológico, depois discute-se e no final conclui. Quais as dicas para se ter sucesso no TCC, professor? Bom, a dica para se ter sucesso é simples. Um estudante europeu ou americano, ao final de um curso, vamos dizer, lê uma média de 750 livros. Quantos livros nossos estudantes leem? Quantos artigos? Ler é a única dica que eu posso dar para você fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada pela sua entrevista, Fernando Otávio. Bom, Gabriela, eu espero ter contribuído um pouquinho com a sua entrevista. Desde já agradeço o carinho por me convidar e até uma próxima oportunidade. É o papo agora aqui na Rádio Estação, aqui ó, na nossa segunda edição, a rádio do seu, do meu, do nosso coração. É Olimpíadas! Conta mais um pouquinho quais são as novidades de você, Lucas Valadares. Gabriela Bini, você já ouviu falar do hóquei sobre grama? O esporte tem uma história milenar. Há registros da prática no Egito Antigo, há 4 mil anos. Com 11 jogadores de cada lado, os atletas conduzem a bola com um taco numa partida de uma hora. Aqui no Brasil, as competições acontecem no Centro Olímpico de Hóquei, Parque Olímpico de Deodoro, entre os dias 6 a 19 de agosto. Rádio Estação, Estação, a rádio. Etiqueta, um resumo sobre casamento com Karine Kinoshi. E para falar sobre casamento, nós recebemos aqui a jornalista e blogueira do site Casório à Vista. Seja bem-vinda, tudo bem? Karine Kinoshi. Olá, Gabriela, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre casamento aqui com vocês. Karine, o prazer é todo nosso, primeiramente, né, no obrigada. Nosso programa. É um assunto que está em alta, é um assunto que não só as noivas, como nós convidados, né, nós precisamos saber um pouquinho mais sobre etiqueta nos casamentos. Primeiro ponto que ela vai explicar um pouquinho pra gente é sobre o clássico, o vestido branco da noiva. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso no casamento. Então, ele é clássico, mas ele é pra noiva, como você mesmo falou. A questão do look branco é o seguinte, é porque normalmente os casamentos, né, os tradicionais, pelo menos, a gente já vê, assim, noivas que ousam de look vermelho, por exemplo, casamentos de que noivas escolhem preto, cores, assim, rosa, que já é uma cor que tá entrando um pouquinho nesse mundo, né? Mas o branco é o tradicional. Então, se a noiva vai de branco e o dia é da noiva, é dos noivos, não faça isso, não vá de branco. Casamento na praia, por exemplo. Tem noivos que até pedem no convite, colocam observação para os convidados irem de branco. Tem casamento hoje em dia que é assim, que tem algumas solicitações, né? Mas no convite, não tem aquela questão, vá de branco, traje branco ou algo do tipo? É melhor não errar, evitando o branco, porque o branco é da noiva. Bom, próximo tópico que a gente tem aqui na no Tira Dúvida, que isso é quase um Tira Dúvida aqui com a Karine Kinoshi, blogueira, jornalista do site Casório à Vista, hein? Exagero no smartphone. É feio, não é? Até que ponto você pode utilizar, Karine? A questão do smartphone, nos casamentos hoje em dia, existe até uns casais que fazem uma plaquinha legal, tipo, tem Instagram, tirou foto do casamento, coloca nossa hashtag, publica pra gente ver depois, isso é legal na festa. Agora na cerimônia, é claro que todo mundo quer ver a entrada da noiva, quer ver a reação do noivo, e nisso quer tirar foto, óbvio, pra postar. Só que às vezes isso atrapalha o fotógrafo. A foto que tinha tudo pra ser legal vai aparecer um ser humano lá atrás com um celular, entendeu? Aparecendo na foto. Então tem que ter um pouquinho de discernimento nisso, um pouquinho de etiqueta mesmo, né? Convidados extras. É aquele convidado que tá querendo ser convidado, mas ainda não foi convidado. Nessa redundância toda, ela explica pra gente. Antigamente tinha aquela questão, colocava no convite atrás fulano e família. Então assim, hoje em dia existe convite individual. O casamento é muito caro. Se o convite foi só pra você, não insista. Se você tem uma amiga que é namorado... eu quero levar meu namorado. Posso? Não faça essa pergunta. Porque, assim, tem algum motivo pra pessoa não ter convidado. Normalmente é motivo financeiro, porque é muito caro. Último ponto da entrevista com Karine Kinoshi sobre pontualidade. A pontualidade que eu quero dizer é o seguinte. Porque a noiva, normalmente, ela atrasa meia hora, uma hora. E aí é tradicional, o povo tem que esperar, né? Tem até um pouco de indelicadeza quando a noiva atrasa duas. Aí já não é legal, tá, noiva? É uma hora no máximo, assim, estourando. Mas, assim, aquela questão, ah, eu fui convidado pra cerimônia, mas eu odeio cerimônia, eu vou só na festa. Faz isso não. Não fica com essa coisa de chegar só na festa, não, que não é muito legal. Legal, Karine Kinuch, a gente conversou aqui com ela, blogueira, jornalista do site Casório à Vista. Muito obrigada pelas suas informações, Karine Kinuch. Obrigada a você, espero que tenha ajudado aí, pessoal. Pra saber mais sobre tendências e dicas de casamento, acesse www.casorioavista.com.br. O curso de análise de sistemas da Estácio é o conceito 5 no Enade, considerado o segundo melhor curso no Brasil e o mais eficiente aqui do estado do Rio de Janeiro. Matrículas abertas. Saiba mais em 2525-1500 ou então em www.estácio.br. E nessa semana tem Estácio Entrevista pela TV Zoom. Quem traz os detalhes para nós é ele, Paulo Nascimento. Vai, Paulo. É isso mesmo, Gabriela Bini. No programa dessa semana, teremos as histórias empreendedoras dos convidados da Semana da Indústria Criativa. E além disso, um bate-papo especial com a estudante Manuela Viana sobre empreendedorismo. Saiba mais sobre as reprises do programa no site www.tvzoom.com.br. Obrigada, Paulo. E o nosso assunto agora aqui na Rádio Estação é tecnologia. Uma iniciativa da Turma de Criação Publicitária da Estácio Friburgo fez o público reviver tecnologias do passado. Vamos saber mais na reportagem de Kessia Coutinho. Máquina de escrever, telefone antigo, fax e videogames que marcaram a época nos anos 90. Esses foram alguns dos equipamentos na exposição Novas e Nem Tanto Assim, Tecnologias da Informação e Comunicação. O coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, Alan Breder, destacou a importância da atividade. A Estácio resolveu organizar a Jornada da Indústria Criativa em todas as unidades ao mesmo tempo e aí passou para a gente qual seria a demanda para Friburgo. O que Friburgo pode trazer de interessante para o evento? E aí a gente pensou na possibilidade de fazer um túnel do tempo. Então a iniciativa surgiu dentro de sala. O aluno Douglas Bastos explicou um pouco sobre a iniciativa dos alunos da disciplina de criação publicitária da Estácio Friburgo. O meu grupo ficou mais responsável pela parte de identidade visual, de câmera. Então a gente trouxe toda uma história da evolução da câmera fotográfica e até os dias de hoje. Afinal, as mudanças tecnológicas trouxeram mais pontos positivos ou negativos para a sociedade? O professor João de Deus explica essa questão. Porque, a verdade, eu saí do mercado justamente quando estavam surgindo. Eu, claro, a minha sorte é que eu tenho filhos que mexem com isso, inclusive jornalista. Eu recorro a ele quando tem alguma coisa que está pegando, eu peço, ele por telefone me atende, já me diz o que é, ou baixa alguma coisa que eu preciso, né? Mas eu tenho dificuldade. Por outro lado, o professor Cláudio Cirto afirma estar acostumado com as novas tecnologias. Já me adaptei, porque eu até trabalho, né, com a tecnologia mais avançada hoje. Mas ainda não dispenso, por exemplo, uma máquina fotográfica. E, de certa forma, você tinha mais dificuldade em fazer algumas coisas. Hoje, com a tecnologia mais avançada, fica mais fácil. E você, Gabriela? Lembra dos games antigos que marcaram a infância nos anos 90? Ô, Kessia Coutinho, lógico, e se lembro desses games antigos, fizeram parte da minha infância, marcaram sim, joguei muito, jogava Atari, jogava Super Nintendo, a Sonic, Alex Kidd, nossa, era tantos joguinhos tão legais que acho que fazem sucesso até hoje, né, na cabeça da galera aí. Rádio Estação, o melhor da música, você confere aqui. E agora você ouve aqui na Rádio Estação mais uma música, música não, mais um sucesso. Ele, Seu Jorge, Felicidade. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade.